Boa noite para todos. Alguém aqui já ouviu falar nos mistérios de Deus? São muitos, não é? Mas só que são mistérios para a gente, para os filhos, mas para ele e para alguns outros espíritos muito evoluídos, muito antigos, não são mistérios. Às vezes, algumas pessoas são intuídas a ver mensagens antigas. Não é, Sônia? Não é? Porque existem mensagens muito antigas que, quando elas são trazidas, parece que é para aquele momento, parece que é para daqui a uma semana, um mês, ou 2 meses, 3 meses, 6 meses. E, às vezes, aquela mensagem é para alguma coisa que só vai acontecer daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 7 séculos. Não é assim? E aí, na hora, a gente às vezes não entende a mensagem ou acha que a mensagem está respondendo uma coisa, mas na verdade está respondendo outra que ainda nem aconteceu. Por isso é muito importante ver as mensagens antigas, porque elas vão começar a responder muitas coisas que vão começar a acontecer agora e daqui a um tempo. É só um conselho. Você está vendo? O Pedro não sabia disso, não é? Mas eu sei. Na verdade, nós sabemos. Também aconteceu uma coisa aqui, há um tempo atrás, que uma entidade incorporou no Pedro e disse, não sei se alguém aqui lembra, que quando ele fizesse 40 anos, haveria um prazo de 10 anos. Alguém aqui lembra disso? Que dos 40 aos 50 anos começaria a acontecer as coisas gradativamente, mas não para nos 50, é claro que vai continuar. Ele deu um prazo de 10 anos, porque dentro desses 10 anos tem certas coisas que precisam acontecer. Apenas isso. Mas ele não explicou como é que seria isso. E nem explicou o que iria acontecer. E também não quer dizer que as coisas que vão acontecer vão acontecer do jeito que vocês pensam, ou esperam, ou querem. Pode ser melhor do que vocês esperavam ou pode ser muito pior do que vocês esperavam. Vocês podem se decepcionar, porque vocês podem estar esperando uma coisa e vai acontecer outra totalmente diferente. E outros podem se surpreender e falar, nossa, eu achei que acontecesse isso, isso, isso, e aconteceu muito mais do que eu esperava. Cada um vai ver de uma forma. Estamos adquirindo muito discernimento. Estamos com maturidade mediúnica, estamos com uma boa maturidade mediúnica. Eu falo do Pedro, por isso que as músicas foram tocando e ele foi pedindo direção, porque estavam os assuntos na mente dele que nós vamos falar, sim, mas, por exemplo, o que eu estou falando agora está saindo agora. Isto é uma canalização. Ele fica totalmente consciente. Os pensamentos vêm na cabeça dele e parece que os pensamentos são dele, parece que é ele que está falando. Para que se possa, um médium possa canalizar, é necessário que ele tenha muita fé. Muita fé, porque se ele não tiver fé, ele não vai acreditar. Ele vai achar que é ele mesmo, sendo que não é ele. Tem um espírito com a mente do espírito está ligada na mente dele. É como se fosse uma fusão de mentes. E às vezes não se sente nada. Algum espírito já canalizou no Pedro com esse jeito que eu estou aqui? Essa é uma primeira canalização comigo. Eu sou o Confúcio. Eu quero dar um aviso para os médiuns que estão aqui, que convivem com o Pedro. Prestem bem atenção. As pessoas que convivem com o Pedro. Também é importante que os convidados que aqui vêm, pessoas, toda semana. Tem pessoas que estão aqui toda semana. ou quase toda semana, e tem outros que não estão aqui hoje, mas que estão sempre vindo às reuniões, prestem bem atenção. Quando vocês estiverem conversando com Pedro no dia a dia, aqui dentro de casa, na casa das meninas, quando ele estiver com você conversando, quando ele estiver batendo um papo com você, com você, com vocês, não se assustem se o jeito dele de falar mudar. Porque pode ser que às vezes vocês não percebam e pode ser que às vezes vocês possam perceber. Mas ele vai estar consciente, ele vai dizer, sou eu que estou falando, é Pedro que está aqui, mas o jeito de falar dele vai estar diferente. Sim, é ele que está ali. Eu estou aqui. Ele também. Nós estamos aqui. E ele pode falar, eu, Pedro, e ele pode falar também, eu, Confúcio. No meio da canalização, pode falar, eu, Pedro, isso, isso e isso. Eu, Confúcio, isso, isso, isso. Estamos juntos. Entendem? Então, vocês podem se confundir. Uma pergunta para o Pedro. Pedro responde. Uma pergunta para o Confúcio. Confúcio responde. É um exemplo, apenas. Por que que eu estou falando isso? Porque os espíritos vão se revezar nele o tempo inteiro. Ele estará canalizado o tempo todo. No trabalho, em casa, com a família, com vocês. A partir de hoje, ele está canalizado 24 horas por dia. Ele não está sozinho. As consciências vão se revezar através dele. Então, ele pode falar com o jeito do Osho, ele pode falar com o jeito de Akhenaton, ele pode falar de Deus, e quando ele for falar de Deus, de repente ele fala, Atom é isso, isso e isso, é Akhenaton. Ele pode falar do meu jeito, ele pode falar do jeito de Siddhartha Gautama, ele pode falar como Nefertiti, ele pode falar como um senhor de 92 anos que foi médium, que desencarnou com 92 anos, ele pode falar de vários jeitos. Ele pode falar como um preto velho, ele pode falar como um Exu, a voz dele pode até engrossar, às vezes não. Um Exu pode incorporar ou canalizar nele e a voz dele não mudar. A voz será do médium, mas o espírito estará ali, o jeito vai mudar. Isso começa a acontecer a partir de hoje e pode ser que essa palestra, o jeito dele mude de falar várias vezes. Os espíritos podem se revezar já aqui. E pode ser que vocês não percebam. E pode ser que Confúcio já não está mais aqui e entra outro. E vocês não perceberam que Confúcio saiu e entrou outro. Vai ser assim o tempo todo. Eu estou falando isso para que vocês possam ficar avisados e tentem não esquecer isso. O Pedro não tem 1001 personalidades, mas vai parecer que ele tem muitas personalidades. Muita gente vai achar que isso é loucura, vai achar que ele é louco, que ele é esquizofrênico. Não tem problema, não tem problema nenhum. Não é esquizofrenia, o Pedro não tem esquizofrenia. Se ele tivesse esquizofrenia, ele não estaria trabalhando como médium. Estaria trabalhando de outra, com outra coisa. Ele não tem problema mental algum. Não existe isso. Então, nós estamos avisando isso porque isso vai acontecer e as coisas vão começar a se intensificar. E no meio dessas conversas, às quais ele estará canalizado o tempo inteiro, podem vir revelações. Ele vai dizer assim, olha, é isso, isso e isso sobre você. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas está vindo isso na minha cabeça e eu estou falando para você. Ele pode fazer uma previsão. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Melhor você não fazer. Olha, você é assim por causa disso e disso e disso. Pode vir várias coisas que ele vai falar de repente, assim. Eu vou logo adiantando que, em algumas situações, ele não vai ter crédito. Pode ser que não acreditem ou que não aceitem. Mas as coisas serão ditas e elas vão começar a acontecer. A pessoa pode não aceitar naquele momento e, quando acontecer, ela vai dizer, nossa, ele disse. Mas isso é só uma previsão. Nem sempre será previsão. nem sempre será uma previsão, será um conselho. Apenas uma conversa, será um consolo também. Nem sempre ele vai te consolar sozinho. Pode ser que alguém esteja consolando você junto com ele. Ele estará canalizado. Hoje é dia 21? 21 de setembro de 2022? 23 de setembro de 2022, nós fazemos 41 anos. Não é isso? Então, aquele prazo que começou com os 41 anos já foi. Então, acabamos a preparação. Dia 23 acaba a preparação, acaba a introdução. E aí, a partir do dia 23, nós começamos o primeiro capítulo do livro. Vamos entrar no primeiro capítulo do livro. E o livro pode ser grosso, mais ou menos grosso e fino, mas o que é grosso? O que é fino? Para alguns espíritos, 1.000 páginas é fino. Para outros, 1.000 páginas é muito grosso. O que importa é que nós vamos começar a entrar no primeiro capítulo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, graças a Deus. Vamos lá. O céu está muito bonito. O céu está lindo. O céu está estrelado. O planeta mudou de lugar. O planeta está diferente. Os comportamentos estão mudando? Não estão? Vocês estão percebendo que os comportamentos das pessoas estão diferentes? Preste atenção no seu comportamento, porque o seu comportamento também vai mudar. A primavera está chegando. Não, não é hoje. Amanhã. Não, não é amanhã. É no dia do aniversário de alguém que nós estamos usando agora. Por que que ele nasceu no primeiro dia de primavera? Primavera é a estação das flores. Tem gente que acha a primavera a estação mais bonita de todas. Por que que Pedro é libriano com ascendência em câncer? Para ser bem família. Justiça e emoção. Trazer equilíbrio e comunicação. Equilíbrio e equilíbrio. Libriano com ascendência em câncer, nascendo no primeiro dia da primavera. Trazer uma mensagem da... E no primeiro ano, no início do primeiro ano, ou no primeiro ano da década de 80, mais um índigo encarnado. Índigo de verdade. Índigo tão índigo que é que o azul em volta chega a ser até mais forte do que um índigo normal. E quem sabe como é que são os índigos? É. É o quê? Quebradores de padrões quebram padrão. É, eles falam o que pensam. Eles não vão aceitar qualquer resposta. Eles vão contestar os pais. Eles podem até ensinar os pais. Olha, não é isso, é isso, isso, isso. E ele sempre quer mais. Mas os índigos têm os probleminhas com as emoções. O Pedro tem problemas com as emoções. Estão sendo trabalhadas. Principalmente impaciência. O Pedro tem problema com a impaciência. O Pedro tem problema com a impaciência. Sabe por que que os índigos têm impaciência? Sabe por quê? porque eles sempre são muito além da época a qual eles estão e eles enxergam muito longe. E eles, quando percebem que as pessoas não estão enxergando como ele, eles perdem as paciências. Porque eles estão enxergando, eles já foram e voltaram 10 vezes e a pessoa ainda está indo. A pessoa não está nem indo, a pessoa está concatenando ainda. A pessoa, às vezes, nem está entendendo o que eles estão falando. Então, fica difícil para ter paciência, a mente deles corre muito rápido. Eles têm uma expansão de consciência muito grande, são sensitivos, muito sensitivos, intuitivos. Sim, só que o Pedro está saindo do índigo. Ele já nasceu índigo misturado com cristal. Ainda tem umas características de índigo, mas também tem muitas características de cristal. Então vocês verão ele muito manso às vezes, muito carinhoso, muito compreensivo, muito paciente, muito tolerante. E às vezes ele estará um pouco impaciente, meio agitado, às vezes um pouco nervoso, vai se misturar, porque ele está na transição. Exatamente. Eu sou o Lanto. Ele estará na transição. Está na transição. E essa encarnação ele vai muito para o cristal. Talvez totalmente até o final, porque nós estamos com planejamento dele desencarnar velhinho. E quando está velhinho, a gente fica mais sensível, a gente fica mais amoroso, fica mais compreensivo, fica mais tolerante. Já passou por muita coisa, muitas dificuldades, já passou por muitas lutas, já passou por muitas humilhações. Muitas humilhações. Mas tudo isso lapida o espírito. É dolorido, dói, mas no final você agradece. No final você agradece porque você vai perceber que você evoluiu bastante. E não tem nada melhor do que um planeta de provas e expiações para isso. Para fazer o que num planeta regenerado demoraria muito tempo, nós fazemos num mundo de provas e expiações em uma encarnação. Uma encarnação longa, de uns 90 anos ou mais. Porque a espiritualidade pode prolongar vidas. Pode ser que esteja programado para o médium desencarnar com 80 anos, mas ele começa a ir muito bem. Então, os médicos siderais, os médicos do plano espiritual, eles prolongam a sua vida com técnicas avançadíssimas. E o médium pode, em vez de viver 80, 90, ou chega aos 90, diz, nossa, mas está muito bom, ele pode fazer muito mais coisas, está dando muito resultado. Vamos até os 95. Ou um pouco mais. E tudo o que está acontecendo aqui nos deixa surpresos, porque está indo melhor do que nós esperávamos. Está indo melhor do que nós esperávamos. Nós não esperávamos isso. Está causando uma surpresa muito grande. Apesar dele estar, como ele diz, está um lixo. Esse lixo está muito cheiroso. Esse lixo está muito bom. Continue nesse lixo. Porque tropeços você vai dar. E erros também você vai cometer. Você vai tropeçar no lixo. Vai se sujar com um perfume cheiroso do lixo. Vai levantar e vai continuar andando no lixo. E esse lixo, você vai andando, e lá atrás, você não está vendo, você não olha para trás, o lixo está todo se transformando em rosas, flores, em frutos maduros, saborosos e doces, muito nutritivos. E tem um monte de gente atrás catando esses frutos e comendo, e ficando fortes, cheios de vitamina, hidratados, porque os frutos têm líquido, hidratam também. E a pessoa que está dizendo que está um lixo nem está vendo, porque ele não olha para trás. E nem imagina o que está acontecendo. Assim como não imagina o que vai acontecer, o que está para acontecer. A incorporação surgiu de repente. De repente estávamos incorporando e começou a vir um atrás do outro. E os Exus vinham com muita vontade, porque e vinham aqueles Exus que não tinham papas na língua, de temperamento forte, difícil, e falavam tudo o que pensavam. Por quê? Porque naquela época ele estava dessa forma, então tinham que vir esses espíritos. Até que chega o momento em que vêm os pretos velhos, para acalmar um pouco. Aí passa um tempo de 5 anos, que muitos demorariam 50, ou um século, ou 1000 anos, para fazer o que foi feito em 5. Até que chega um momento em que crescemos tanto em 5 anos, em que chegou a hora da canalização com mestres, como Lanto, Confúcio, Sananda, Akhenaton e outros que estão vindo. Talvez venham hoje. Vamos esperar para ver o que acontece. E as vidas vêm mudando, as vidas vêm crescendo, as vidas vêm evoluindo. E não se está enxergando, porque estão distantes. Não estão aqui presentes. Presentes são poucas pessoas, são 30, 25, 15, 18. Quando está cheio, 45, 50, 52, 55. E não pode mais do que isso, porque não tem espaço. Mas chegará um momento em que muitos, quando vai se dizer, não tem mais cadeiras, não tem mais espaço, e vão dizer, eu sento no chão, mas eu quero participar. Sente no chão. Sempre tem espaço para mais um, assim como paredes no futuro serão derrubadas ou casas maiores serão adquiridas. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é muito perfeito, não se preocupe, não fique apreensivo, porque o homem ele faz planos, mas a última palavra é de Deus. O homem diz... eu não deixo, ou diz, eu deixo, ou o homem diz, é meu. O que é do homem? Nada é do homem, tudo é de Deus. Nada pertence ao homem. Quando o homem diz, é meu, ele ainda tem um ego muito forte e um egoísmo muito grande dentro dele, porque tolo é o homem que diz que as coisas são dele. Deus só te empresta, tudo é dele, nada é seu. Nem o seu corpo é seu, nem o seu espírito te pertence. Pertence a Deus. Então, é uma ignorância muito de grande dizer é meu, eu mando, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso e o que eu desejo. Quando o homem diz isso, ele nem imagina que quem está fazendo tudo é Deus e tudo que o homem está fazendo, ele só está fazendo porque Deus permitiu. Então, não fique nervoso ou nervosa quando o homem diz certas coisas com uma ignorância muito grande, porque muito ele tem que crescer e evoluir. E o homem, quando ele é muito egoísta, muito prepotente, muito arrogante, Deus ensina ele a baixar esse tupete rapidamente através de encarnações expiatórias, uma atrás da outra. Bem expiatórias. Fora o que ele vai passar no plano espiritual entre encarnações. Então, o melhor é obedecer. O melhor é obedecer. Com alegria. Porque se obedecer com a cara emburrada e reclamando... Deus vai fazer acontecer coisas na sua vida até que você obedeça com alegria e de boa vontade. E assim o filho vai aprendendo, porque Deus não tem pressa. Se tiver que esperar um século, ele espera um século. Se tiver que esperar 10 séculos, ele espera 10 séculos. Se tiver que esperar 100 séculos, ele espera 100 séculos. Apressados são vocês, que pensam em décadas e acham que a vida é uma só, e que morreu, acabou. Até aqueles que dizem que acreditam na imortalidade do espírito, eles, sem perceber, inconscientemente, eles só pensam no tempo de algumas décadas e fazem tudo correndo. tudo apressados, como se tivesse que resolver tudo nessa vida. Mesmo a gente falando tudo isso que a gente está falando agora, vai ter gente que vai depois parar de ver esse vídeo e vai fazer tudo com pressa. Muito boa noite. Rovena. Sabe, existem planejamentos do Pai que o homem não é capaz de compreender, até mesmo o homem mais intelectualizado. E em muitas situações, o mais intelectualizado é o mais cabeça dura. É o mais difícil de aceitar os propósitos de Deus. Houve um planejamento no plano espiritual para esse momento, para essa época, onde o espírito do Pedro reencarnaria como Pedro. E era um planejamento diferente. Um planejamento atemporal, onde não seria compreendido por muitos, mas seria aceito por muitos outros. Iria mexer com os corações, iria causar muita alegria, iria mudar vidas, mas também iria causar muita inveja. Muito julgamento, muito sarcasmo, muito escárnio, muita humilhação. Ele seria muito humilhado. Fazia parte do planejamento, porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é muito perfeito, Ele é maravilhoso. E em meio a tudo aquilo que parece confusão e parece caos, vem o equilíbrio. Depois do caos e da destruição, tudo se reconstrói e se cria algo novo e melhor do que o que era antes. Porque Deus não cria nada para pior, Ele cria tudo para melhor. Então, o caos nem sempre é caos, é muito bem-vindo. O amor sempre vai prevalecer. O amor sempre vai vencer. A paz sempre será estabelecida. Eu digo para vocês que em todo o universo infinito, inclusive nas partes que estão vazias e que nesse momento estão sendo criados mais planetas e o universo está expandindo. Chegamos numa parte vazia de novo e outros planetas acabaram de ser criados. E assim vai até o fim. Mesmo nisso, eu digo para vocês que nunca, jamais, em tempo algum, em toda a eternidade, o mal nunca venceu. A paz sempre foi estabelecida. Em alguns momentos demorou um pouco mais, em outros momentos foi mais rápido, mas a paz sempre foi estabelecida. A paz, o amor, a fraternidade, sempre, porque essa é a essência de Deus. Não poderia ser diferente disso. E quanto pior as coisas ficam no universo, mais rápido a paz vem vindo. Foi programado que ele encarnasse para ser usado pela fonte divina de uma forma totalmente diferente de tudo aquilo que já se viu no planeta Terra. Nesse momento de transição planetária decisivo, de mudança de eixo do planeta, num momento crucial, num momento que vocês dizem que é difícil, mas na verdade é muito bom. No momento onde muitas almas hoje encarnadas aqui estão reclamando, reclamando, dizendo que não queriam estar aqui, que queriam estar em outro planeta, que queriam estar no plano espiritual superior, numa colônia. Almas que estão dizendo isso, mas que quando estavam desencarnadas, imploraram para reencarnar agora. Porque sabem que a evolução vai ser gigantesca se eles souberem aproveitar. Aqueles que estão buscando verdadeiramente evolução espiritual, preparem-se, vocês vão começar a achar as coisas fúteis. Vocês vão começar a achar as coisas sem sentido. No trabalho de vocês, em casa, isso está sem sentido, isso não vale nada, isso não tem valor. Coisas que você dava muito valor, você vai começar a não dar valor mais. Se você era egoísta com dinheiro, segurava, não dava nada para ninguém, você vai começar a distribuir. Distribuir, que eu digo, é ajudando as pessoas. Você vai começar a ser mais fraterno, você vai começar a ser mais amigo, você vai começar a ouvir mais as pessoas. Você vai começar a amolecer. Você vai começar a amar, de repente. E você vai se surpreender com você mesmo. Você vai dizer, nossa, eu estou diferente, eu mudei de repente num estalar de dedos. Você só mudou porque você foi merecedor, porque você buscou por isso e trabalhou para isso. Você vai mudar por causa da sua busca e da sua vontade sincera de mudar. E você vai mudar junto com o planeta. O planeta vai mudando de eixo e você vai melhorando. O planeta vai mudando de eixo e você vai ficando mais leve. O planeta vai mudando de eixo um pouquinho por pouquinho e você vai ficando mais compreensivo. O planeta vai mudando de eixo, você vai ficando mais amoroso, mais amigo. E outra coisa, o planeta vai mudando de eixo, você vai ficando menos materialista e mais espiritualizado. O planeta vai mudando de eixo, você vai começar a perder a vontade de comer carne. Não te interessa mais comer carne, nem frango, nem porco. Você vai comer só frutos do mar. E o planeta vai mudando de eixo e você não quer mais os frutos do mar. Você começa a ficar vegetariano. O planeta vai mudando de eixo e você vai ficando mais suave, mais leve, sem pressa. Você entende tudo, você compreende o momento do seu irmão. As coisas acontecem que você achava que era ruim e você compreende que se aquilo está acontecendo, tem um propósito, tem um motivo para o seu crescimento e de muitos outros que estão interligados a você. Encarnados e desencarnados. É hora do amor. É o momento do amor. A era do amor, da fraternidade no planeta Terra. E toda transição tem turbulências. É normal. Persevere e permaneça, porque vocês sabem quem vai vencer no final. Então, fiquem do lado vencedor. Continuem no lado vencedor. Sabe o que, que você vai perceber também? A sua mulher ou seu marido, que você estava brigando e não estava se dando muito bem, você vai começar a ver a sua mulher ou seu marido mais belo, mais atraente. Você vai amá-lo mais. Você vai parar de brigar com ele ou com ela. Vocês vão começar a ser mais amigos. Vai parecer que foi num passe de mágica. Tudo está mudando. A sua mudança está influenciando no seu parceiro, no seu companheiro. Ele não quer mudar, você está mudando. Mas você está mudando tanto que ele vai acabar, num momento ou outro, sendo atingido pela tua mudança. E ele vai começar a mudar também. Os animais vão começar a ficar mais mansos. Olhem nos olhos dos animais. Dica: olhem nos olhos dos cachorros e dos gatos. Serão os primeiros. eles vão começar a nascer mais mansos, até aqueles que você acha raivoso, aquelas raças que você acha raivosa, eles vão começar a nascer mais mansos. Prestem atenção no que eu estou dizendo, porque esta mensagem que nós estamos gravando agora vai ser vista daqui a algumas décadas, porque o que eu estou falando vai começar a acontecer gradativamente. E como eu disse, mensagens antigas são esquecidas, mas agora elas estão sendo registradas para o mundo e elas podem ser acessadas daqui a 10 anos, 20, 30, 40, 50. Outra coisa, animais selvagens, ou eles ficam na floresta, ou eles ficam no circo, ou no zoológico presos. Nós começaremos a ter a oportunidade de, sem medo, não agora, eu não estou, não distorçam o que eu digo, não é para fazer isso agora, mas vai chegar um momento em que vocês vão perceber algo, que esses animais raivosos, selvagens e perigosos, vocês vão começar a perceber que eles vão poder ser criados na sua casa como um gatinho ou um cachorrinho. Que tal ter um leão? Que tal ter um tigre em casa? Que tal ter uma pantera linda em casa? Mansa e dócil. Pois eu digo para vocês que a partir de hoje, dia 21 de setembro de 2022, isso vai começar a acontecer, mas não é instantâneo, é no decorrer dos anos e das décadas. Não é agora. Eles vão começar a ficar mansos. Não teremos mais animais raivosos, violentos, que podem comer você aqui na Terra. Sabe o que é isso? Mudança de padrão vibratório. Vamos acompanhar esse padrão? Muitos não vão conseguir acompanhar esse padrão, meus irmãos. Muitos terão que ir embora para planetas primitivos, onde os animais são muito raivosos, muito mais do que os que estão aqui agora, por causa do padrão vibratório mais denso. Vocês querem assistir tudo isso? Ah, mas eu estou velha ou velho, eu vou morrer e não vou ver isso. Não fale isso, porque você não vai morrer. Você só vai sair do corpo velho ou velha, vai continuar vivinho e vendo tudo. E depois você vai entrar num corpo novinho em folha. E você vai ser bebê de novo. E vai ver tudo isso, do plano espiritual e quando você reencarnar. Talvez quando você reencarnar, a sua mãe e o seu pai já tenham uma pantera de bicho de estimação. E vai ter várias fotos de você do lado da pantera. E quando você crescer, a sua mãe e o seu pai vão mostrar para você as suas fotos pequenininho do lado da pantera, ou do leão, ou do tigre. É um mundo regenerado, a Nova Jerusalém. O mundo que o Cristo disse é um mundo que aqueles que perseverarem no amor e na fraternidade vão herdar. É a terra que vocês vão herdar. E isso está muito próximo. Isso já começou. Vocês querem isso? Então passem a amar. Por isso, agora, nós vamos começar a falar dos sentimentos e das emoções que precisam ser modificadas para que vocês possam continuar aqui e usufruir de tudo isso. Ah, e tem outras coisas, antes de eu sair. Os frutos serão mais saborosos. Frutos novos virão. Plantas, flores novas virão. Outra coisa, virão plantas, flores que poderão ser comidas e são saborosíssimas. Tudo bem? É, chegou a minha vez, né? Não preciso nem me apresentar, né? É. Estava demorando, eu estava louco para vir, mas eles tinham que vir. Agora é comigo. Hã? Quando é que vocês iriam imaginar que sentimentos e emoções trariam um diagnóstico. Um diagnóstico. A linguagem do corpo. O que você pensa, o que você sente, você tanto fica doente como você se cura. Exatamente. Você fica doente ou se cura. Ela falou certíssima. Ela já disse tudo. Já posso ir embora. Não vai não. Exatamente. Ou você se cura ou você se adoece com o que você sente ou com o que você, ou com o que você pensa. Quando que você imaginar que... Prestem bem atenção nessas palavras, porque muita gente é desse jeito, mas não percebe que é. E se você falar que é, ela diz que não, ela não aceita. Mas ela é. Por que ela é e ela acha que não é? Porque ela não se conhece. E ela não trabalha para se conhecer. E ela não quer se conhecer. E caso alguém ajude essa pessoa a se conhecer e ela começa a ver quem ela é, ela entra em fúria ou entra em colapso, porque ela não aceita, porque ela não acha que ela está tão ruim assim. Ela não acha, muito obrigado, que ela está tão ruim assim. Espera um pouco, muito obrigado. Então percebam, vamos falar dos sentimentos e emoções negativos primeiro. Arrogância, prepotência, soberba, vaidade, a cólera, avareza, raiva, inveja, ciúme, ódio, egoísmo, escárnio, deboche, julgamento, insultos, xingamentos, ansiedade. Tudo isso te dá um diagnóstico. É Osho que está falando, mas tem outros que estão falando junto comigo. Então, os jeitos vão se misturar. Vamos dizer que agora eu sou um 4 em 1, 5 em 1. Porque eles estão aqui, hein? E esses aqui são grandões, hein? Eu sou pequenininho, hein? Então, eu fico quietinho do lado deles, porque senão eles, né? É. Então, prestem atenção. Medo. O medo, quando você sente algo no umbigo, no chakra umbilical. Pode te trazer problemas, sentir medo. Pode trazer problemas. Muita agitação, agressividade. Você pode adquirir urticária. Injúria, fofoca, falar mal dos outros e julgamento. Você pode adquirir pedras nos rins. Pedras nos rins. Então, seus sentimentos, suas emoções, podem trazer problemas circulatórios, endocrínicos, nervosos, problemas cardíacos. Esses problemas você está adquirindo por causa dos seus pensamentos e das suas emoções. Ou seja, então você é o algoz de si mesmo. Você é o seu próprio verdugo. Se isso não mudar e os seus problemas continuarem a aumentar e você ter um infarto de repente e acabar morrendo por causa dos seus pensamentos e das suas emoções, você chega no plano espiritual como suicida. Você se suicidou por causa dos seus pensamentos e das suas emoções. Você se matou por causa dos seus pensamentos e das suas emoções. Vamos chegar lá. Sentimentos negativos, emoções negativas, podem causar feridas pelo seu corpo e você não sabe por quê. Você pode adquirir câncer. Você pode adquirir câncer. Quando você está sem vontade de viver, eu quero morrer, É a mesma coisa que você dar um tapa na cara de Deus, porque ele te deu o dom da vida e você está negando. Você está dizendo que não quer. Você está reclamando. E se você reclama, você está clamando para que aquilo aconteça mais vezes. Reclamar é clamar. E reclamar é não aceitar aquilo que foi planejado no plano espiritual que você aceitou passar para o seu progresso, para o ajuste. Porque as encarnações, elas são sucessivas aqui e elas são reparadoras. E esse reparar nem sempre é do jeito que você quer. Não é de um jeito fácil. Ou doce, alegre e feliz. Pode ser muito áspero, mas isso só está acontecendo porque você mesmo criou isso. São karmas que precisam ser quitados. São karmas. Precisam ser ajustados. E você não está aceitando, está reclamando. Seus pensamentos e suas emoções estão trazendo doenças. Problemas de coluna podem ser por causa dos seus pensamentos e as emoções. Não vamos dizer que todas as doenças são por causa dos seus pensamentos e das emoções. Não vamos generalizar e não vamos ser rígidos em excesso. Porque existem doenças que não são por causa dos seus pensamentos e das suas emoções. São doenças que você adquiriu porque sua imunidade baixou, ou foi uma fatalidade, porque fatalidades acontecem, ou porque é um karma que você está quitando. Existem pessoas que têm câncer que não foi por causa dos pensamentos e das emoções dela. Foi um karma. Ela tinha que ter aquele câncer para queimar um karma. E aquele câncer serve para lavar o espírito dela, que está com uma crosta grossa de antimatéria que só seria lavado pela doença. Então não vamos generalizar, porque cada situação é uma situação. Cada situação é uma situação. Eu só estou dizendo que muitas das doenças, quando não é karma, quando não é fatalidade, quando não é imunidade baixa, muitas das doenças podem ser causadas pelos seus pensamentos e pelas suas emoções. Então o homem precisa se conhecer, porque ele pode não estar percebendo que ele está de determinado jeito. Outra coisa, a salvação é individual. Não adianta você ser casado ou casada, ou namorado ou namorada, ou ser filho, ou ser sobrinho de alguém evangelizado, de alguém fraterno e amoroso, que a pessoa sobe, você desce, se você não mudar. Essa pessoa vai ajudar você a melhorar. Mas você só vai melhorar se você quiser melhorar, porque ela não pode fazer isso por você. Ela vai dar os conselhos. Você segue se você quiser. E você não ouve a pessoa, porque você não dá crédito para ela, porque o santo de casa não faz milagre. E o profeta em casa não tem honra. Às vezes pode ser que você esteja, a sua mulher, ali humildezinha, que você vê como nada, a sua mulher pode ser um espírito angélico encarnado. Pode ser um espírito evoluidíssimo e você não está dando valor para o presente que Deus te deu. Ouça a sua mulher ou ouça o seu marido. Siga os conselhos, porque ele pode ser um enviado ou uma enviada para ajudar você a evoluir e você está deixando isso passar. E você já adquiriu uma certa idade. Olha quanto tempo você já perdeu. É melhor recuperar logo. Dá tempo. Porque se em um ano você der uma melhorada muito boa, pode ser, dependendo da intensidade, que todo aquele tempo perdido possa ser recuperado nesse ano. Só depende de você. Dá para mudar hoje, dá para mudar agora. É só querer. Bate o pé no chão e determina. É hoje, é agora. Vou mudar hoje. Mas tem que querer. Tem que querer, determinar. E não vou dizer que não vai ser fácil, mas é possível. Porque muitos vão querer que você não consiga. E esses, muitos desses, você não vai enxergar. São invisíveis. Mas pode ter certeza, hein? Eles existem. Eles existem. Não seja incrédulo, não, porque eles existem. Você é um deles. Você só está num corpo denso. Você é um espírito. Você é um espírito. Tira isso de que morreu, acabou e que e o cérebro paralisou, o coração parou, morreu, acabou tudo. É uma escuridão eterna e um sono eterno. Isso é de uma ignorância muito grande. Nós respeitamos quem pensa assim. Mas é uma mentalidade completamente ignorante e eu digo também que é infantil. É infantil. E totalmente materialista. Então você só vai se curar se você quiser. E outra coisa, não tem médico não, hein? Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, eles ajudam. Mas não adianta você ir no psicólogo, no psiquiatra, você chegar lá, faz uma cena, se mostra ser de um jeito. Você finge que você é centrado, que você é equilibrado, você manipula o psicólogo, o psiquiatra. Aí ele acha que você está tudo bem. Não, você é muito equilibrado, você está tudo bem. Porque tem psiquiatra e psicólogo que é novinho, se formou tem pouco tempo, não tem aquela experiência. E aí você ludibria o cara. Tem gente que faz isso, hein? E consegue, hein? Até mesmo psicólogo, psiquiatra experiente é ludibriado por essas pessoas. Tem gente que manipula fácil. Aí manipulou o cara. Você faz brincadeira, faz ele rir. Você tá tapeando ele. Essa aqui é a verdade. Psicopatas adoram fazer isso. Psicopatia não é doença mental. Mas muitos psicopatas são levados em psicólogos e psiquiatras. Aí você volta para casa e aí você mostra dentro de casa quem você verdadeiramente é, para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos. O psiquiatra foi de um jeito, em casa é outro. Assim como você mostra isso na rua, para os outros, as pessoas te adoram. Você é engraçado, você é legal. Nossa, eu gosto tanto dele ou tanto dela. É tão engraçado, tão gente boa, eu adoro. Mas em casa tu é o capeta, tu é o demônio. E quando a tua mulher ou teu marido tenta falar isso para as pessoas na rua, não, você tá. Não, você tá. Que isso? Você tá exagerando! Fulano é legal, eu adoro ele, vem aqui, diverte todo mundo, é engraçado, inteligente, eu adoro conversar com ele ou com ela. Você vai enganar as pessoas na rua. Mas a espiritualidade está vendo tudo o que você está fazendo em casa. Tudo. Com a tua mulher, com o teu marido, com os seus filhos, com os seus netos. Está vendo tudo. Está sendo tudo registrado. Está achando que está passando batido? Você está desencarnando. Já, já vai sair desse corpo. Quando chegar no plano espiritual, está tudo aberto. É, aí vai chegar lá, vai tentar ludibriar os grandões? Os grandões vão te pegar, ô, meu filho. Vem cá, Cláudio. É assim que eles fazem, ó. Ô, meu filho. Porque eles são amorosos, né? São fraternos. Ô, meu filho, você acha que você está esquecendo. Vem cá, vamos entrar nessa salinha aqui, vem. Titio vai levar você. Aí liga a televisão. Liga a telinha. Vamos lá quando você tinha 67 anos, 7 meses, 11 dias, 2 horas, 11 minutos, 5 segundos, 73... E vai. Certinho, certinho, certinho. Isso aí é para mostrar para vocês que é certinho. Olha lá o que você falou para sua mulher. Olha o que você fez. Olha lá. E você vê a cena todinho. Tudo filmado. É tudo filmado. Vi Big Brother 24 horas por dia, do plano espiritual, tudo filmado. Aí, você está em casa. Agora, 2 horas depois, você foi na rua passear. Tal hora, tal dia, no mesmo dia. Aí na rua você, todo mundo, tá todo mundo bem, fazendo todo mundo rir, brincando. Aí terminou, volta pra casa. Quando volta pra casa, aí vira outra pessoa, vira o capeta de novo. Ah lá, você de novo, que feio. Aí mostra no psiquiatra, no psicólogo, ludibriando o psiquiatra, manipulando ele. Isso como vai? Isso se for. Porque ainda tem esse problema. Se for, porque se você falar, se a mulher em casa ou o marido em casa falar, fulano, você tem problema, você tem que ir no psicólogo, vai se tratar. Não, eu não tenho nada. Eu não sou doente, eu não tenho nada, eu sou são, eu sou perfeito. E não vai de jeito nenhum. Pode se sentar. Então, é aquele negócio, não pode fazer por você. É você que tem que se curar. Mas para você se curar, você tem que admitir que você tem um problema. Aí é que está o problema. Admitir que tem. Quando Pedro começou a reforma íntima dele, foi muito fácil para a gente. Porque ele admitiu, eu tenho isso aqui mesmo, isso, isso, eu adquiri nessa encarnação, eu tenho que consertar. Na verdade, não tinha, adquiriu na encarnação presente. Porque fazia parte do plano, né, que adquirisse. Porque sabíamos qual seria a atitude, porque sabemos muito bem quem é. Então admitiu, eu adquiri esse problema aí nessa vida, vou ter que trabalhar. E trabalha, e luta contra. Pode errar? Pode cair? Pode, mas levanta de novo e continua. Admitiu, o problema é esse, né? Não admite. Não tenho, não vou, eu sou normal, tá tudo normal, não. E bate o pé e não adianta, beleza, tudo bem. Vai desencarnar, mais uma encarnação jogada no lixo, tá? Mais uma encarnação jogada fora. E aquela pessoa que veio com você para te ajudar, ó, ela evoluiu, ela cresceu, não vai vir mais contigo, não. Acabou a oportunidade. Ela não vem mais com você. Ela vai seguir o caminho dela, vai para outro lugar, e você, o teu aprendizado com os outros que serão colocados com você na próxima encarnação, o teu aprendizado com eles, vai ser mais difícil. Porque eles não vão ser bonzinhos igual a tua mulher, não. Você vai aprender da forma mais difícil. Você que escolheu isso. Você não quis ir no psiquiatra. Você não quis ir no psicólogo. Você não quis admitir que você tem o raio do problema. Não quis admitir que tem um problema. Agora vai aprender da forma mais difícil. Porque tem que aprender. Tem que ser curado. Não vai ficar doente por toda a eternidade. Tem que ser curado. Então... É individual a tal da salvação, né? Individual. Tá. Aí vem o problema. Vamos falar do problema dos vícios. Eu vou deixar isso. Vou tentar, né? Eu e Pedro, né? Nós vamos tentar explicar isso bem detalhado para, né, que possa ser entendido, né? Porque tem gente que torce, pega o pano cheio d'água, torce, vão distorcer mais, distorce. É porque o Pedro já leu cada coisa. O Pedro senta com a Sabrina, chama a Sabrina, Sabrina, vem cá. Aí pega lá o vídeo, manda os comentários. Olha isso aqui. Não é possível, Sabrina. Aí vem a impaciência do índigo. Aí vem a paciência. Não é possível, Sabrina. O negócio foi mastigado. O negócio foi detalhado. 3 horas e meia de vídeo. Não é possível. Aí eu venho na cabeça dele, né? Porque o que eu vejo, né? Aí vem, aí já começa. Aí a voz dele começa a mudar. Aí já começa eu vir já. Aí começa a falar. Fica difícil, né? Fica difícil, porque palestra atrás de palestra, vídeo atrás de vídeo e tal. Tem gente que está escrito lá, o Pedro viu num dos últimos vídeos. O que é reforma íntima? Ponto de interrogação. Machuquem. Machuquem. Machuquem. Machuca. Eu estou botando um negócio na cabeça do Pedro aqui, ele está falando que não vai falar, mas tudo bem. Machuquem, machuquem. machuca, machuca. É pior do que um supositório de 35 centímetros. Machuca, machuca, machuca. Machuca, machuca. Machuca. Dói, chega a sair lágrima do olho quando lê. O supositório entrou e a lágrima corre. A lágrima corre de tristeza. Né? Volta pro plano espiritual, Pedro. Desiste. Né? Então, vamos explicar direitinho. Vamos falar primeiro da bebida alcoólica. Qualquer bebida alcoólica, cerveja, uísque, cachaça, vodka, vinho, tudo, tudo que tem álcool, bebida alcoólica. Se você bebe, como diz, de vez em quando, só numa festa, né? Só numa confraternização e bebe moderadamente, eu vou beber dois drinks. Duas latinhas de cerveja, três, vai, no máximo. Três drinks e tudo mais. Depois você para. E você fica bem. Você não vai para o inferno por causa disso. Você não vai para o umbral por causa disso. Tá? Não vai para o umbral por causa disso. Agora, se você faz isso, bebe pouco, ou então nem bebe nada, não tem vício nenhum, mas você é uma pessoa ruim. Eu estou sem vício, mas é ruim. Você é arrogante, prepotente, maltrata os outros, patada, só vive de mau humor, e os crimes, tem os crimes, aqueles que cometem crime, então vai para baixo. Vai para baixo. Agora, se você é uma ótima pessoa, uma pessoa maravilhosa, fraterna, amorosa, só faz o bem, consola os outros, só faz o... Gente, se vocês começarem a fazer o bem, começar a elevar o padrão vibratório, desce todo mundo e fica ao redor de você e não deixa ninguém tocar em você, não. Não toca. Entendeu? Então você é uma boa pessoa, mas bebe de vez em quando uma cervejinha, duas, dois drinks. De vez em quando, uma vez por semana, no final de semana, você desencarna. Você vai pra cima. Vai para cima, não vai para umbral, não. Isso é coisa de religioso fanático. Esse pensamento é de religioso fanático. Não vai para umbral coisa nenhuma. O cara só fez o bem. A vibração do cara é elevadíssima. Como é que ele vai para umbral porque bebe uma cervejinha no final de semana, duas? Não existe isso. Isso é coisa de fanático religioso. Tá? Agora vamos pensar nesse cara bom, muito bom, tá? Muito bom, que só faz o bem, eleva padrão vibratório enorme, mas ele tem um problema. Ele tem um vício muito forte com a bebida. Ele bebe muito, ele é alcoólatra mesmo. Aí já é diferente, calma. Ele é alcoólatra, muito alcoólatra. Bebe muito, mas só faz o bem. Ele desencarna de repente. O que que vai acontecer? Ele fez muito bem, ele é uma ótima pessoa. Os benfeitores vão estar ali ao redor dele. O espírito dele já saiu do corpo, os benfeitores vão estar ali. E os familiares que estão em colônias vão lá também. Resgatam ele e levam ele para um hospital para ele poder ser limpo e tudo mais, para depois ele ir para uma colônia. Não vai direto para a colônia, porque por causa da bebida ele não pode ir direto. Ele vai para um hospital, aí vão preparar ele e vai para a colônia depois, se tudo der certo. Se ele aceitar o tratamento, eu vou chegar lá, se ele aceitar o tratamento. Tá? Então ele também é amparado, mesmo sendo muito viciado na bebida. Ali, ó, tira ali, ó. Levanta aí. Mesmo sendo muito viciado na bebida. Então vamos lá. O que que acontece? O problema é que quando ele é muito viciado na bebida, mesmo sendo uma boa pessoa e só fez o bem, quando ele desencarna, aquele vício No plano espiritual, vai junto com ele. Sim, vai junto com ele. Não tem como não ir, vai junto com ele. Mas quando ele sai do corpo pelo desencarne, o corpo vai embora, o corpo denso, ele fica... No plano espiritual, tudo é mais acentuado. Esse vício, ele vai ser centuplicado. Não é 10 vezes mais, não. É 100 vezes mais forte. Aí é que vem o problema. Centuplicado. E no plano espiritual, o que manda é o livre-arbítrio. É o tal do livre-arbítrio. Então, o que que acontece? O que que ele vai ter que fazer? Ele vai ser resgatado. Vai ser levado para uma clínica de reabilitação no plano espiritual. Para ele largar o vício. Se ele decidir e for forte, ele tem como largar. Depois de um tempo, mas vai sofrer muito. Estou logo avisando. Vai doer muito. É a terapia de sofrimento. Tem gente que diz isso lá. Vai sofrer muito, muita coisa, porque imagina, se aqui o vício já é forte, imagina esse vício aumentado 100 vezes mais no plano espiritual, vai doer, e muito. Mas depois de um tempo, suportando e passando pelo tratamento, o vício vai embora, você fica tranquilo. E aí você pode virar até um socorrista de pessoas viciadas em bebida, que depois que desencarnam, que estão no umbral, que são viciados em bebida, você pode virar um socorrista. Isso acontece muito. Ex-alcoólatras viram socorristas no plano espiritual de alcoólatras desencarnados. No umbral, que estão no umbral. Ele vai lá socorrer. Resgatar com um grupo, né? Com a caravana. Tá. O cara lutou. Venceu. Tudo, sofreu pra caramba, mas venceu, tudo bem. Você vai ter todo o amparo. Tá? Os benfeitores vão estar ali, vão te ajudar, eles têm paciência. Ih, já são experientes, já sabem como fazer tudo. Como fazer tudo. Ô Pedro, você está se arrepiando muito porque o negócio é importante que nós estamos dizendo, porque um monte de gente vai largar bebida, vai largar cigarro, largar droga depois desse vídeo. Então, a galera, o pessoal que está aqui é da pesada. Né? Da pesada que eu digo do lado positivo, do lado da luz. Né? Por isso que ele está arrepiando toda hora aqui. Então, o que que acontece? Não é todo mundo que é forte, que tem força mental para lutar contra o vício. Não é todo mundo que tem essa força. E aí o cara fez o bem, está no hospital, mas ele não está aguentando. E ele sai do hospital, que ninguém vai forçar ele a ficar no hospital, e ele sai correndo para o plano terrestre, para o mundo, que ele quer a bebida. Ele vira um obsessor, mesmo sendo uma boa pessoa. E aí não vai ter como segurar. É livre-arbítrio. Ele vira um obsessor. Ele não tem mais corpo físico. Como é que ele vai pegar um copo de cerveja e beber? Um copo de uísque? O que que acontece? Ele não tem mais corpo. O que que ele vai fazer? Ele vai procurar alguém que gosta da mesma bebida que ele gosta. E ele vai usar o corpo dessa pessoa, desse encarnado. Ele vai procurar um... O Ramati chama de um copo vivo. Um copo vivo. Um caneco vivo. Uma pessoa, só que tem um problema. Dificilmente você vai encontrar um alcoólatra que não tenha já obsessores com ele. Ah, aí ele chega. E aí o alcoólatra já tem os dele, né? Aí os dele que estão ali falam, ah, não, não, aqui não, hein? Esse é meu, hein? Esse é meu, vai embora, vai, vai, vai, vai, vai, esse é meu. Aí procura outro. Aí o outro também já tem os dele. Vai embora, aí ele fica que nem um louco, porque eles vão à loucura. À loucura, porque ele quer... É 100 vezes mais. 100 vezes. Ele fica louco, alucinado. Aí tem uma solução. Aí vem um ser das sombras, mais experiente, bem vestido, de terno, né? Fala bem. Qual é o seu problema aí, rapaz? Ah, eu quero beber e todo mundo já está com obsessor e eu não encontro um alcoólatra que não tenha um obsessor. Vamos fazer o seguinte, eu vou conseguir um caneco vivo para você sem obsessor nenhum. Mas com uma condição. Você vai me servir. Você vai fazer tudo o que eu pedir. Você vai ser meu. Ele está loucaço pela bebida. Ele vai aceitar. Sabe o que o Bambambam lá do astral inferior vai fazer? Ele vai pegar um alcoólatra, os obsessores que estão ali, ele expulsa, porque ele é mais forte. Ele expulsa. Aí ele pega a pessoa e fala assim, ó, esse aí é teu, pode ficar. E ó, ninguém toca, hein? É dele. Se vocês forem tentar tirar o caneco vivo dele, eu pego vocês. E eles conhecem o obsessor grandão, eles não vão se meter a besta a tirar. Perderam. Aí eles vão falar assim, que nem bandido. Perdi. Né? Mas vira escravo. Virou escravo de um mago negro, de um feiticeiro das sombras ou outro especialista. É assim que funciona, gente. É assim. Continua bebendo. É alcoólatra. Continua. Não se trata, não. Lembra da tua mulher lá que mandou você se tratar, você não quer? É melhor se tratar, hein, enquanto tá no corpo, hein? Depois que morrer e sair, vai ser 100 vezes mais. Hein? Vai ser mais difícil. 100 vezes mais difícil. É melhor largar essa droga dessa bebida. Larga isso. Ah, então vou beber socialmente. Eu vou beber só duas no final de semana. Vai conseguir? Você vai começar. Se você fala assim, ah, eu não sei o que é. Se eu beber a primeira, eu não consigo parar. É uma atrás da outra. Então não bebe nada. Então é melhor não beber nada. Se você começa a beber e não consegue parar, então não bebe. Beber duas, três é para as pessoas controladas que conseguem beber só duas, três e parar. É para essas pessoas. Se você não consegue, não é para beber nada. Bebe suco, refrigerante. Nem bebida sem álcool, porque não tem álcool, não tem problema, mas o gosto é muito parecido. Então é melhor, né? Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai beber 50 garrafinhas de cerveja sem álcool. É brincadeira? Ah, é sem aí vai entrar glutonaria. Continua no vício. Continua no vício, exatamente. Então, o que acontece também? Você bebe bem, né? Bebe bem. Aí você vai para casa. Chega em casa, né? Porque é difícil a mesa com a família, né? Todo mundo comer e bater papo aí, como é que foi seu dia? E o que você está precisando? Como é que foi lá? E tal. Não, é todo mundo na mesa ali, mas cada um com seu celular na mão, todo mundo calado, olhando pro celular que nem zumbi. E não se dão bem, parece inimigos dentro de casa, né? Inimigos dentro de casa, que na verdade, na maioria das vezes, é mesmo. Ali tem algozes e vítimas, né? Verdugos e vítimas ali, todo mundo com pai, mãe, filho, todo mundo ali. Então já fica sabendo que é para se acertar. Se não está se dando bem, se a família está um inferno, opa, está um inferno, porque o negócio já vem lá de trás. Vocês são inimigos, encarnação após encarnação, e não consegue se fazer as pazes, não consegue se resolver. Por isso que foi colocado como marido, mulher, como filho, e o pai, o filho, a mãe, o filho. É porque vai ver se desenvolve o amor de pai e mãe para se resolver. Né? Aí briga. Você está em casa? Às vezes tem alguém que ora, ou tem algum protetor na casa. Você bebe muito. Seus obsessores estão com você. Você entra em casa, eles ficam do lado de fora. Eles não entram. Mas eles estão do lado de fora te intuindo. Eles botam pensamentos e emoções em você. Bota coisa para você sentir raiva. Você sente raiva? Sentiu raiva de repente? Não sabe por que sentiu raiva? Sentiu raiva porque tem um espírito colocando a raiva em você. Você dá vazão a ela, porque você acha que a raiva é tua, você dá vazão. Se você dá vazão, é porque você gosta de sentir raiva. Porque isso já está em você. Se isso não estivesse em você, quando você sentisse a raiva, você ia tirar. Se você está deixando, ela sentiu de repente está deixando, sentindo raiva da pessoa do nada, sem motivo, é porque você tem isso dentro de você. Você é isso. Está vendo como é que você não se conhece? Não se conhece. E começa a botar raiva em você. E bota no outro. Geralmente no inimigo do passado, que é teu pai. Ou que é tua irmã. Porque nem não são todos que são inimigos. Tem uns ali que é amigo, mas tem um que é inimigo. Porque às vezes bota um amigo para ajudar a fazer a paz com o inimigo. E o do inimigo é do outro. E o outro que não é inimigo ajuda o outro. É assim. Aí, discussão na mesa. Porque o espírito tá lá fora influenciando todo mundo. São todo mundo inimigo. Ele não vai influenciar só o alcoólatra. Só o instrumento dele, o caneco vivo dele. Vai influenciar os outros também. Aí dá briga na mesa. Aí bate na mesa, vou embora, vou sair. Aí sai. Quando sai, está todo mundo lá fora esperando. Os espíritos. Vou beber para esquecer. Não aguento mais passar problemado em casa. Vou beber para esquecer. Aí os obsessores começam a soltar fogos, todo feliz. Conseguiram o que queria. O cara começa a beber. Aí eles vão lá, se acoplam e bebem junto com ele, porque eles sentem o efeito da bebida. Eles se acoplam na aura do cara. A substância etílica está toda no duplo etérico dele. Está toda no ectoplasma dele, carregado de substância. E no perispírito também, tá? Fora nos órgãos, né? Fígado, estômago, intestino, tá cheio de cachaça. Cheio de bebida. Aí eles acoplam ali, você bebe, eles sentem tudo, todos os efeitos da bebida. E se você beber pouco, eles querem mais, eles ficam gritando no teu ouvido. Enfia até as garras assim, que eles têm garras no teu pescoço, com raiva, te xinga de tudo quanto é nome, para você beber mais. Aí você, não, vou beber mais uma, aí bebe mais, você sente vontade. Funciona? Ele tá intuindo com força. Você vai beber mais. Não, vou beber mais uma, saideira. Aí acontece outra coisa no bar. Tem uma outra pessoa que está passando por um problema muito parecido com você. Aí você faz amizade com ele. Aí os dois começam a contar um pro problema pro outro. Eu conto o meu problema, você conta o meu problema e bebe mais. A saideira nunca acaba. Nunca vai embora. Aí acontece uma coisa. Olha só o que acontece. O espírito desencarnado, que é viciado na bebida, ele tem um caneco vivo dele, que é essa pessoa, não é? A pessoa é um instrumento, é o corpo que ele precisa, que ele não tem mais. Então ele vai cuidar muito bem desse corpinho, vai? Vai cuidar. Tá. Aí o cara, ele bebe muito. E ele esquece as coisas, fica doidão. Aí ele vai embora pra casa andando. Ele pode ser atropelado, não pode? Pode ser atropelado. Escuta! Pode ser atropelado. Pode arrumar uma confusão na rua. Porque tá doidão e tudo mais. Sabe o que os obsessores deles fazem? Protegem eles. Protege. Aí ele fala assim, nossa, foi livramento de Deus. Eu peguei o carro e eu nem bati. Eu cheguei em casa, eu dirigi bêbado e cheguei bem. Eu atravessei. Aí depois falam no dia seguinte, rapaz, eu vi você atravessando a rua, parece que alguma coisa te puxou, você voltou, o carro passou. Nossa, que livramento que você teve. Aí acham que é um mentor espiritual, que é o espírito de luz que está protegendo o anjo da guarda. Não é não, é o obsessor que não quer perder você. Dirijo até melhor, é. E eles incorporam, às vezes, porque o obsessor às vezes sabe dirigir. O obsessor incorpora nele e dirige o carro pra ele. Não, sabia disso? Ele incorpora no cara e dirige pra ele. Aí ele chega em casa bem. Aí todo mundo acha que ele teve um monte de livramento. Que nada, o obsessor não quer perder. Porque sabe que é difícil conseguir um. Os outros alcoólatras têm todos já os seus obsessorizinhos. Como é que ele vai arrumar um? É difícil. Difícil, hein? Começou a beber, gente. Começou a beber demais. Ah, já brota todo... Já brota um monte. E sabe como é que... Se você vira obsessor, você é um desses... Você, porque se você tiver nesse problema encarnado, você vai virar um desses. Você vai estar nessa patota. Tá? Vai estar um desses. E tá achando que você vai ficar com a aparência que você tem agora, que você vê no espelho? Não. Você começa a se transfigurar, começa a entrar numa metamorfose perispirítica. Você vai virar um monstro. Muitos desses eram ricos, porque esse problema não vê condição social, se é rico, se é pobre, se é inteligente, se é burro, se é intelectualizado, se não é. Se ama, se não ama, se é ódio, se é amor, não vê. Lembra do outro que é amor e não aguentou e foi lá para virou obsessor? Então. Aí... Você vira um bicho com uns dentões babando assim, magrelo, cheio de costela, aparecendo, vampirão, e tem outras aparências horrendas também. Aí muitos desses, muito alcoólatra, acabou de desencarnar, então ainda não está transformado, né? Está com a aparência humana. Aí se depara com o astral, porque ele vai estar do lado dos caras que são igual a eles. Semelhante atrai semelhante. Ele vai estar no lugar onde tem um monte de espírito igual a ele. Aí ele se assusta. Aí ele vê aqueles monstros que não são monstros, são seres humanos, que por causa do vício se transformaram naquilo. Aí ele fica louco. Fica com medo danado. Estou num filme de terror, porque é bem pior do que o filme de terror, tá? A visão é bem pior. Aí ele fica louco, mas ele vai se transformar naquilo também com o tempo. ele também vai se transformar naquilo. Chega uma hora que ele nem liga mais. Ele está no meio deles. Mas no início é um baque, né? No início. E tem deboche, né? Tem escárnio. Todo mundo gargalhando que você acabou de desencarnar. É, você morreu, idiota. Você é igual a gente. Que não tá com nojo da gente. Já, já você tá igual a gente. E é isso aí. É isso. É desse jeito. Tá achando que não existe? Quando você fala, não, não existe. Não acredito. Eles fazem assim. Eles adoram quem não acredita. Eles adoram. E é isso, é o quê? É a maioria. Eles adoram. Não tô vendo nada. Só vejo, só acredito no que pego. Parede, relógio. Só acredito no que pego. Tá achando que isso aqui é a realidade do espírito? Não é, a realidade é do lado de lá. Aqui é passageiro, aqui é uma estadia de algumas décadas. Os séculos, ou milênios, vai ser do lado de lá. E sem morrer. Vivinho. Tem uns que quer morrer, não consegue. Tem uns alcoólatra. É, tem uns que chegam lá no plano espiritual, sabe o que eles fazem? Eles vão nos benfeitores, é assim, os benfeitores amorosos, eles se jogam nos pés dos benfeitores, abraça eles, se arrasta. Não pode se arrastar muito, né? Porque se se arrastar assim, aí vai chegar na calça do benfeitor. Pode arriar as calças do benfeitor assim no chão. Não pode, né? Porque eles chegam assim, puxando a roupa dos caras e tudo mais, né? E eles imploram, sabe pelo quê? Me reencarna. Me leva à reencarnação, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Por quê? Porque quando ele reencarnar, ele vai esquecer tudo. Para esquecer do vício. Para esquecer do vício. Isso não é só com bebida, não. Isso é com cigarro também. Com droga. Droga. Comida? Também. Também. Vício de comida, sexo, tudo, qualquer vício, rapaz. Qualquer vício. O cara é viciado em sexo que nem louco, ele vai chegar lá querendo pegar todo mundo. Ou a mulher viciada em sexo vai querer. Tem grupos de orgia no umbral. Tem até prostíbulo. Tem prostíbulo. É, aí vem assim. É, peraí. Pô, eu quero o sexo, eu tô desencarnado. Vamos procurar alguém lá. Aí eles acham um cara bonitão, boa pinta, que tem uma lábia boa, consegue muita mulher. E esse é um instrumento, é uma briga danada por esse, né? Porque esse consegue fácil. É bonito. É, consegue fácil, fácil, fácil, fácil. Porque tem gente que não consegue tanta mulher assim. Então, é uma briga danada. E tem, às vezes não é um só, né? Tem vários. Se reveza ali todo mundo, né? Na verdade, não tem um casal ali junto. Não tem duas pessoas. É, tem duas, essas duas pessoas encarnadas e tem mais uns 50 desencarnados ali. Né? Ih, o motel é maravilhoso, né? Porque não é só marido e mulher que tá ali. Se o cara, se for marido e mulher que se ama, tem toda uma proteção no motel, tá? Os benfeitores fazem toda uma proteção, tá? Mas se for relacionamento promíscuo, conheceu agora, sexo casual, traição e tudo mais, aí vem todo mundo em cima. Todo mundo em cima. Se não tiver amor, se for sem amor, se não for de namorado que se ama, ou noivo, ou casado, se for sem amor, for promíscuo, for traição, sexo casual, aí vai vir todo mundo. Vem todo mundo. Não tem proteção, não. É livre-arbítrio, é escolha. Outra coisa, a mulher tá grávida. Ah, esse é uma beleza. Tá grávida. Aí bebe. Durante a gravidez. Bebe, bebe, bebe, bebe. Sabe o que pode acontecer com o feto? Pode nascer surdo. Pode nascer mudo. Pode nascer com paralisia. Pode nascer esquizofrênico. Pode nascer com problema de visão. Ou pode nascer logo com tudo. Surdo, mudo, problema de visão, esquizofrênico e com paralisia. Porque a mulher ficou bebendo. E vai responder por isso, tá? Porque a criança não tem culpa. A criança não tem como se defender. A mulher vai responder por isso. O marido, se ele ficar, para, porque ele não pode forçar a mulher a parar, né? Para, não faz isso, meu filho, não sei o que, você vai acabar com meu filho. O marido não responde, porque ele está tentando de tudo para que a mulher não beba. Ele não pode forçar, ele não pode agredir a mulher. É livre-arbítrio da mulher. Mas se ele também não falar nada, deixar correr solto, ele também responde. Agora, se o espírito que está encarnando ali, a criancinha, for um espírito extremamente evoluído, um espírito angélico, que está encarnando naquela família ali com dois tranqueiros, o marido e a mulher, para ajudar os dois a evoluir e muitos outros, sabe? Aí os engenheiros siderais vão, eles têm conhecimento, têm umas técnicas muito profundas que eles vão criar uma proteção em volta do embrião, do feto, e a bebida que ela está consumindo não vai influenciar o neném. Não vai. Ele vai nascer perfeito. Mas aí, se for um espírito evoluído, que veio com missão e tudo mais, vai ter essa proteção. Mas se o espírito que está ali é um espírito complicado também, eles não vão colocar essa proteção. Porque pode ser que aquele espírito que está ali também tenha que passar por isso, pode ser karma. Pode ser que ele tenha que nascer com aquele problema. O problema vai vir através da mãe. Vai vir um problema, mas ai de quem vai vir? Por quê? Porque se ela não bebesse, aí então ele tem que vir com problema, então ele não vai vir com problema? Não, ele vai vir com problema. Ele vai vir com problema. Mesmo sem ela beber, porque ele tem que vir com problema. Só que ela bebendo, ela tá. Na verdade, quem se ferra mais ali é ela. Ela sempre vai se ferrar. E outra coisa, o espírito angélico que vai ser protegido, que não vai nascer com problema nenhum, se ele não vai ser com problema nenhum, então ela pode beber à vontade. Não, ela vai responder também. Porque ela sabe que poderia fazer mal à criança. Ela também vai responder como se tivesse feito mal. Como se tivesse feito. É brincadeira? E um monte de mãe bebe e fuma também. Porque o cigarro também prejudica. Além de dar, né, câncer de garganta, câncer de gengiva, câncer de língua, câncer de pulmão, cirrose, porque dá cirrose também, problema no estômago, né? A nicotina lotado ali, obsessores, né? Que tem tudo ali também, né? Também prejudica o perispírito todo, prejudica tudo, prejudica o que atinge no corpo físico, pega no perispírito, o que atinge no perispírito, pega no corpo físico. É que nem lá o problema dos pensamentos e das emoções complicadas, imagina décadas com pensamentos e emoções negativas. O que acontece? O perispírito aguenta até um certo ponto. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Ele tem que limpar. Aí passa para o físico. O corpo físico é o mata-borrão do perispírito. Aí começa a aparecer um monte de coisa e o cara não sabe por quê. Aí pensa assim, do nada apareceu esse problema e tal. É como eu disse, nem sempre é por causa dos pensamentos e das emoções. Mas muitas vezes é. Muitas vezes é. Entendeu? Já viu gente que começa a ficar com problema de coluna, ficar corcunda, começa, tá deformando por causa dos pensamentos e emoções. Tá deformando. Definhando. Definha por causa dos pensamentos e das emoções. Aí não sabe por quê. Não sabe por quê. Como é que fica? Como é que fica este problema da bebida? E outra coisa, dependendo da situação, nesse momento que a gente está agora de transição, não vai ter vício. Aqui não vai ter vício. O cara pode ser exilado por causa desse problema. Por quê? Tem um negócio. Tem um cara que tem um padrão vibratório alto, só faz o bem e é alcoólatra. Quando você está encarnado, se você tem um padrão vibratório alto, se você faz o bem e tudo mais, mas tem um problema com a bebida, sabe o que os espíritos das trevas, das sombras vão fazer? Eles vão fazer de tudo para que você entre no mesmo padrão vibratório que eles. E a bebida ajuda bastante a eles conseguirem trabalhar nisso, tá? Eles vão fazer de tudo para você entrar no mesmo padrão vibratório que eles. Se você se entope de bebida, pode acontecer, sabe de quê? Pode acontecer de você ser desdobrado. Se você for desdobrado, eles podem todo dia te hipnotizar um pouquinho. Todo dia um pouquinho. É que a hipnose não é no primeiro dia. Hipnotizou hoje e já está hipnotizado. Não. É no decorrer do tempo. Todo dia um pouco. Né? E podem fazer uma reprogramação mental e emocional em você. Quer dizer, eles vão mudar a tua essência. Eles podem mudar a tua essência. Eles fazem uma reprogramação mental e emocional. Aí tu vira uma pessoa complicada, aí vem aquele negócio lá, nossa, fulano era tão bonzinho, e agora tá desse jeito, ruim desse jeito. Você pode estar sofrendo a reprogramação mental e emocional. Enquanto dorme, você acha que está tendo um sono tranquilo. Eles não vão deixar você lembrar de nada. Você vai achar que dormiu bem. Ainda vai falar, nossa, dormi tão bem essa noite. Passou a noite inteira de dobrado sendo hipnotizado. E se falar, não acredito. Não lembro de nada. Dormi bem. Você está louco, dormi bem a beça. Que me hipnotizar o quê? Eu dormi bem. Você viu aqui que os mestres vieram e trouxeram uma mensagem que o Pedro nem imaginava. Essa daí foi os mestres que trouxeram, tá? Esse conhecimento aqui que eu estou trazendo, o Pedro tem. Eu estou usando os conhecimentos dele. Mas os mestres que vieram aqui, Rovena, Lando, foram eles que trouxeram. Na canalização. Eles trouxeram. Por que que estamos trazendo isso? E outra coisa, hein? É, esse vídeo aqui, por favor, trabalhe nele hoje, entra amanhã. Tira o outro lá que eu botar, bota esse aqui. Ele vai te dar o título depois. Porque isso aí tem que entrar o mais rápido possível. Porque o problema tá grande. Tá grande. Tá imenso. E tem que acabar. E vai acabar. E é para salvar vidas. O vídeo é para salvar vidas. Porque, logo dizendo, não são todos que vão largar depois do vídeo. Porque tem gente que não vai conseguir. Mas tem gente que vai conseguir. Ah, é, os obsessores trabalham muito bem, né? É, não, sai disso, sai, bota no outro vídeo da mulher pelada. Não, esse não. Sai disso, é maluco, esse cara é louco, esse Pedro é louco. É charlatão, charlatão, não vê isso não. E se, ainda vai atacar nos comentários. Que tem gente que acontece, às vezes é falado. Às vezes é falado alguma coisa que incomoda, sabe? É, incomoda. Porque é o problema do cara. E ele não quer consertar. É aquilo que eu falei, ele não quer mudar. É falado algumas coisas aqui que é o problema dele. Se ele não quer consertar. Aí incomodou, a mensagem incomodou. Aí ele fica com uma raiva danada, porque ele sabe que ele tem aquele problema, ele tem que consertar aquilo, mas ele não quer. Aí vai, taca ele nos comentários atacando. Incomodou. A mensagem incomodou. Isso acontece nas igrejas, acontece em centro espírita. As pessoas ficam com raiva do dirigente que está dando a palestra, porque o cara está falando tudo o problema dele e ele não quer mudar. Aí fica com raiva do dirigente. O dirigente não tem culpa, não. Ele está falando uma realidade. Ele não sabe nem quem é você. Ele não sabe quem é você e está falando tudo de você. Você acha que é ele? Não é ele. É a espiritualidade. Ele não sabe quem você é e quais são os seus problemas, mas a espiritualidade sabe. Por isso que o vídeo está sendo gravado. Porque a gente sabe muito bem para quem nós estamos falando. É para muitos que está com esse problema. Vai ficar com raiva do Pedro? Pedro nem te conhece. É Deus. É Deus. É Deus que está trazendo. Que te conhece e está trazendo para você mudar de uma vez por todas. Porque isso está te levando, e vai te levar para um buraco que vai ser demorado para te tirar de lá de dentro. Hein? Ah, demora. Demora, porque tem que mudar o padrão mental, né? Porque tem gente que desencarna, fica naquele looping de pensamento repetido. Não sai. Não sai, não. Aí é um eterno agora. É. Aí passa 1000 anos. Pro cara é agora. É um eterno agora. Pensando direto. É que nem morte traumática. Aquelas mortes muito violentas. O cara fica traumatizado, morte violenta demais. Ele fica vivendo, vivenciando aquela cena da morte o tempo todo. Vivenciando, o tempo todo. Vivenciando. É um eterno agora. Passou 1000 anos já. O cara tá naquilo ainda. Aí quando tira ele do transe, ele acha que acabou de acontecer. Aí chegam pra ele e falam assim, fulano, já passou 1000 anos. Ele, o quê? 1000 anos? Acabou de acontecer aqui o assassinato comigo. Brincadeira? Pra ele é um eterno agora. Sabia que tem um monte de espírito nessa situação? Ainda tem aqui na Terra? Nós já tiramos vários. Teve resgate aqui, quando a reunião lá embaixo, teve vários resgates de espírito assim. Eterno agora. Passou milênios. Os espíritos falando lá. Incorporou na Sabrina na época, que o Pedro não incorporava. Incorporou na Sabrina. Ah, eu sou da época de Jeremias, é Maomé. É. Teve espírito da época de Maomé. Sabe onde é que eles estavam? Enterrados. No deserto. Eterna agora. Passou um maior tempão e os caras acharam que estava naquela época ainda. Aí depois, aí os benfeitores vieram e falaram assim, ó, passou tantos mil anos aí, ó, tantos séculos. Querem perder esse tempo? Quer perder esse tempo? Já pensou quantas reencarnações poderia ter nesse tempo todo? Quanto poderia ter evoluído? Quantas reencarnações poderia ter tido? Quanto que poderia ter evoluído? Eu poderia ter virado até um espírito angélico nessas encarnações todas. Eu poderia até ter se livrado já das rodas das reencarnações. Porque, ou você acha que é bom ficar reencarnando? Se você é espírito. Chega uma hora que não precisa mais reencarnar. Vai viver no plano espiritual por toda a eternidade. Porque essa é a realidade do espírito. Esse é o nosso final. É ficar só no plano espiritual. Nós somos espírito. Nós viemos de espírito. Vamos ser espírito. Isso aqui, ó. É muito bom para evoluir. Dá para evoluir bastante. Mas tem que saber aproveitar. E não pode se deixar isso aqui, se levar por isso aqui. Porque se isso aqui começar a gritar, se a carne começar a gritar e você der vazão e deixar, ah, aí você é consumido por ela. Aí ferrou. Aí ela se torna tua dona. Aí não é você que comanda o corpo, é o corpo que te comanda. Aí complica, né? Você quer falar? Não. Pode falar. E a responsabilidade que ele vai ter pelo exemplo que ele dá através do álcool ou do fumo? Sim, se ele influenciar outras pessoas a beberem, o exemplo que ele está dando, tem gente que às vezes vê o cara boa pinta, bonitão, ou a mulher bonitona bebendo assim, aí acha bonito e tudo mais, e imita, ele vai responder, porque influenciou. Outra coisa, comercial. É, eu vou fazer aqui o comercial dessa cerveja, porque o cachê vai ser muito bom, né? É, o cachê vai ser 40 mil reais, então, pô, eu vou lá fazer o comercial da cerveja, 2 minutos e meio de comercial, vou ganhar 40 mil? Aí pegou, hein? Aí vai lá o artista, né, famoso, a modelo, ou modelo famosão, que já influencia muita gente. Aí vamos botar aquele jogador de futebol que é famoso, que as crianças gostam, os adolescentes, que as pessoas gostam. Vamos botar o jogador cachê de 200 mil reais. É, porque ele é jogador e ganha bem, né? Então tem, ganha 1 milhão por mês, então a gente tem que pagar bem, senão ele nem vai aceitar o comercial. Então não tem que pagar o valor alto. Ele é famoso, aí vai aparecer lá bebendo a cerveja. Ou então a modelo, ou o artista. Aí as criancinhas vê, aí os adolescentes vê o comercial, os próprios adultos. E aí, fulano de tal, jogador tal, artista tal, que eu tanto gosto, bebe a cerveja tal. Eu não bebi essa cerveja. Agora eu vou passar a beber. E o outro, eu nunca bebi nada, mas eu gosto tanto dele. Eu vou beber agora essa cerveja também. Não bebia nada. Passa a beber porque gosto do cara e... Influenciou o cara. Fazendo comercial. Ah, mas é trabalho. Trabalho? Essa é a desculpa? Você tá guloso. Você já tem trabalho, você já é artista, já é jogador. Você quer mais? Então, o que que acontece? Ele vai responder todas as pessoas que ele influenciar. Todas. É contado, tá? Um por um que foi influenciado por ele. No comercial. Ele responde por cada vida. Ó, essa vida aqui, você vai demorar 30 anos para queimar esse karma. Mais essa vida aqui, mais 15 anos para queimar esse karma. Essa vida aqui, você vai demorar 60 anos para queimar esse karma, porque ele não bebia e por causa do teu comercial, ele ficou alcoólatra, ele bateu com o carro, se matou e matou um monte de gente junto. Então, tu vai responder por ele e por todas as vidas que ele arrancou com o carro, que morreu junto com ele, e as vidas lá, morreu 5, morreu 6. Você vai responder pelos assassinatos, porque ele bebeu por causa de você, por causa do comercial. Você tá vendo como é que é o negócio? Que o negócio vai longe, vai. Ó, tem um outro aqui que não bebia e passou a beber a cerveja que você fez o comercial e ele bateu na mulher, assassinou a mulher e as duas filhas porque estava bêbado com a bebida que ele foi influenciado que você fez o comercial. Então você responde por ele, pelas duas filhas que ele matou e pela mulher que ele matou também. É, legal, né? Imagina a quantidade de karma. Agora, o comercial foi para o Brasil inteiro. 8 milhões e 500 mil pessoas foram influenciadas pelo comercial e ficaram e beberam e fizeram besteira. Outros não fizeram, mas adquiriram cirrose. O outro... Quanto tempo, hein, para quitar o karma? Quanto tempo para quitar o karma de 8 milhões e 500 mil pessoas? Que eu influenciei na bebida no comercial. Mesma coisa o cigarro. Cowboy. Bonitão. Roupa toda quadriculada. No cavalo. No cavalo, no deserto. É brincadeira? Não. Né? Mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa. Droga, a mesma coisa. Lembra do cigarro? Lembra? Vou falar de novo. Ghost, do outro lado da vida, linha do trem. Estou ensinando o Sam a tocar nas coisas. De repente, o negócio voa longe e quebra um negócio cheio de cigarro. Os cigarros caem no chão. Eu sou desencarnado, viciado em cigarro. Daria tudo por uma tragada. Só uma tragadinha. E não pode. Ah, ele consegue pegar as coisas material. Vai pegar. Vai conseguir fumar? Não. Não tem nem pulmão mais. Imagine o cara viciado numa droga pesada, dessas que vicia muito. Que quando o cara tá encarnado, ele não consegue ficar um dia sem a droga. Não consegue ficar algumas horas sem a droga. Imagine quando desencarna, chega lá e o negócio centuplica. Sabe o que tem gente que faz? Sabe o que faz? Quando é droga muito pesada, às vezes, e não tem como, não tem terapia para recuperar, adormece o cara, adormece, ou a mulher ou o homem desencarnado, faz um tratamento com ele adormecido. Quem faz esse tratamento são espíritos que têm um conhecimento absurdo, que muito mentor não tem, conhecimentos da fisiologia do corpo astral, do perispírito, conhecimento médico, conhecimento profundíssimo, tá? E aí faz um tratamento no cara e leva ele à reencarnação. Isso é uma misericórdia de Deus. Uhum. Para ele esquecer o vício. Porque esses aí, aqueles que ele percebe, que não tem mais jeito. Não tem jeito. Aí tem que fazer isso. Você nos orientaria em relação a isso que nós vivemos, inclusive, dentro das nossas próprias casas, né? Nossos irmãos, familiares, amigos, todo esse processo do vício, né? E... Ele está falando do vício, porque o microfone não está lá. Ele está falando do procedimento dos vícios. Pode falar. Dos vícios em relação a amigos, colegas, familiares, e como conduzir a nossa fala, o nosso acolhimento. Sim, já entendi. Não pode impor. Não pode forçar. Entendeu? E você, muitas das vezes, você não pode também procurar o cara para falar, porque às vezes não está no momento de falar. Você tem que ter o discernimento para falar no momento certo. E tem que ver que, às vezes, não é você que vai falar, Deus vai usar outra pessoa, porque às vezes você não está preparado para dar o conselho. E porque como é que você vai falar? Tem que procurar as palavras para falar. Porque quando você for falar com a pessoa, não pense que você está falando só com a pessoa. Os obsessores estão ali. Ele vai vir com tudo para cima de você. Quando você der o conselho para o viciado, quando você voltar para casa, se você não for um cara evangelizado, for um cara complicado, também não tem proteção, que deveria ter, quando você dormir e desdobrar, eles vão com tudo para cima de você. Os obsessores dele, que vai ficar com raiva de você. Vocês acham que eles querem perder o cara? O cara resolve parar de beber. Gente, esse vídeo aqui, o cara tá assistindo, o cara é alcoólatra, o cara é viciado em droga, o cara é viciado em cigarro. Você acha que ele tá assistindo o vídeo sozinho? Os obsessores estão ali. Os obsessores depois, o cara começar a refletir, opa, acho que eu vou parar. Os obsessores vão começar a gritar, você é louco, para... Os obsessores vão vir em cima de quem? Do Pedro. Só que quando eles vierem para cima do Pedro, eles vão encontrar um exército gigantesco de Exu em volta do Pedro e não vai conseguir fazer nada. Entendeu? Então, gente, até para dar o conselho tem que ver, peraí, como é que tá a minha vida? Como é que está a minha conduta? Como é que está a minha moral? Porque se eu também sou problemático... Se eu também não tô muito legal, eu acho melhor eu ficar na minha. Deixa pro Pedro. Deixa pro Pedro, né? Deixa pro Pedro. E se eu compartilhar o vídeo, eles também vão ficar com raiva de mim. Deixa pro Pedro, né? Porque o Pedro, ele veio para apanhar já mesmo, né? Marca a pessoa no vídeo. Agora, se você tá evangelizado, se você tá evangelizado, tá fazendo bem, reforma íntima de verdade, tá moralmente elevado, sai dando conselho para todo mundo, que eles não vão conseguir te tocar. Queria perguntar quais são as consequências que os obsessores enfrentam por vampirizar uma pessoa? Também respondem. Os obsessores que estão vampirizando, eles estão prejudicando uma pessoa, não estão? Respondem por isso. Porque eles também ficam incitando o cara a beber mais. Às vezes o cara está satisfeito. O cara já bebi 10, tá bom. Eles querem 30. Está incitando o cara a beber. Mas e o cara pode estar influenciando outros? E aí, se alguém morrer, os obsessores... Responde também... Tudo. É todos os responsáveis que influenciam. Todo mundo responde. Tem que tomar cuidado. Como é que você vai influenciar? O negócio é complexo. Por isso que a gente tem que pensar todas as nossas atitudes. Uma palavrinha que você fala com alguém, a pessoa toma uma atitude. Na hora ali não parece. A pessoa fica calada, mas depois quando tu vira as costas, a pessoa vai lá, aquilo que tu falou, ela vai e faz. Entendeu? Então, você tem que pensar. Porque às vezes é melhor ficar calado, não falar certas coisas. Fica calado. Tá vendo que você tá meio em dúvida? Eu acho que eu vou prejudicar se eu falar isso e tal, não sei o quê, vou botar a pessoa para baixo. Porque você adquire karma. Você adquire karma. É fácil, é assim, ó. Quando o espírito é viciado, e aí pede para reencarnar, né, pro mentor. E o mentor reencarna ele. Quando ele nasce, ele já vem com esse ranço da bebida? Depende. Ele está perguntando que o cara tem vício na bebida, ele reencarna, ele volta. Aquilo está ali. Ele volta e exatamente está adormecido. Se ele começar a beber, aquilo pode ser despertado. Desperta. Aí ele entra no vício de novo na outra encarnação. Então, mas eu sou mãe e pai, não sei se meu filho é um alcoólatra reencarnado. Então, não deixa a bebida chegar perto dele, nenhum outro tipo de vício, nem cigarro, nem nada. Dá educação. Eu dei educação, fiz tudo certinho, mesmo assim ele entrou. Aí é com ele. Você fez a sua parte. Entendeu? Agora, tem outra coisa também. Ele reencarna, ele está em outro corpo, não está? Os desencarnados, os obsessores, que estavam desencarnados na época que ele estava em outra encarnação, conhecem ele. Aí fala assim, ia lá, aquele ali, ó, é bebezinho. E aquele ali é o fulano de tal, que era alcoólatra, que era o nosso instrumento, ele é bom a beça, porque ele bebe bastante, ele é um instrumento e tanto. Ele é bebezinho. O que que ele faz? Esses obsessores esperam o neném crescer. Espera o neném crescer. Aí ele entra na escola, depois fica adolescente. Até os 8 anos. Olha, ele entra na escola, fica adolescente, o neném cresceu. Adolescente, os obsessores têm lá. Mas enquanto ele está crescendo, os obsessores vão vampirizar quem? Eles têm outros. Aí cresceu, ficou adolescente. Aí vai na escola, os adolescentes são todos anjinhos, não são? Não entra em sintonia com espírito trevoso nenhum, né? São todos evangelizados nas escolas, são todos anjinhos, né? Não fazem bullying com ninguém. Ou vocês acham que quem é que está por trás do bullying que ninguém vê? Então, aí os obsessores vão lá nos coleguinhas, porque sabem quem é o cara, ainda não está o vício está adormecido, as coleguinhas falam, aí fulano, pô, bora sair da escola hoje, ou a gente vai comprar uma garrafa de vodka e energético, a gente vai ficar bebendo e tal, vamos lá com a gente, mas eu não bebo, eu não gosto, não, bebe, a gente bota mais energético e bota pouca bebida, aí você bebe, você vai sentir mais o gosto do energético, você não vai sentir muita bebida, aí vai indo e tal, você vai ver que você vai ficar soltinho, você vai ficar alegre, você vai perder a vergonha para chegar nas meninas, e você vai ficar malandrão, vai ficar com mais desenvoltura e tal, aí vai. Aí ele começa a beber. Quando ele bebe e começa a ficar alegrão, já era. Desperta. Lembrou. Aí os obsessores vão em cima. Buf! Aí começa a intuir, ele volta tudo, volta, ele vira instrumento de novo, aí caiu de novo. Seu filho, sua filha. Então, tem que tomar cuidado, né? faz a sua parte. Ah, mas eu criei, fiz tudo direitinho. Não se culpa. Também não fica se culpando, chorando. Que você, se você fez tudo certo, você fez a sua parte. Porque ele cresce. Não dá para segurar. Você não vai ficar com ele 24 horas por dia. Ele também tem que ter bom senso. Ele tem que ter bom senso. Ele é inteligente. Tá? Ele é inteligente. Ele está estudando, ele é inteligente. Ele tem que ter bom senso também. Até uma mãe e o pai também não pode ficar se culpando. Se fez tudo direitinho, não tem que ficar se culpando. É com ele é espírito. Ele é responsável. Por ele. É escolha. Ou vocês acham que adolescente não vai para um umbral? Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai para um umbral, sim. Vai para um umbral, sim. Vai para um umbral. Pega uma criança aí, que é a reencarnação de um mago negro. Aí, criancinha, vai ver nas crianças, vê nas escolas. Presta atenção no comportamento das criancinhas. Tem vídeo de WhatsApp, assim, ó, tem um vídeo que o Pedro já viu que é assim, ó, um garotinho pequenininho, criança. Ele vem andando assim, ó. Aí tem outra criancinha parada assim. Aí ele vai, pow! A criancinha não fez nada pra ele. Pow! Aí a criancinha começa a chorar e aí ele sai, aí ele vai e sai assim. Criancinha, vocês acham que o espírito que está dentro desse corpinho é de quem? É de quem? E aqueles que não têm pena nas escolas, que aplica bullying, que sabe muito bem que a pessoa, tem gente que se suicida por causa de bullying. Gente, muitos desses que aplicam bullying, tem uns bullying que são pesados, gente. São pesados. Em outros países, no exterior, tem uns bullying que são pesados. Vocês acham que quem são essas crianças? Quem é o espírito que está dentro do corpo desses adolescentes, pré-adolescentes, que aplicam bullying pesado nos outros? Gente, são espíritos trevosos reencarnados. Porque um espírito do bem, um espírito da luz, não vai fazer isso. Não faz. Acontece muito de proteger, né? Acaba repelindo que... Tenta aconselhar e tenta tudo. Então, gente, só que isso daí são as últimas chances que estão sendo dadas para espíritos endividados, espíritos complicados. São as últimas chances que estão sendo dadas para reencarnar. Então, vocês vão ter que conviver com isso. Até ser retirado, todo mundo vai ter que conviver com isso. O que você não pode deixar é você se contaminar por eles, porque eles vão ser a maioria, tá? Os angélicos estão vindo, os espíritos evoluídos estão vindo para reencarnar, eles estão vindo, mas eles são minoria. Mesmo sendo uma quantidade grande, eles são minoria. A maioria são os complicados. Então vocês vão ver muito mais os complicados do que os bonzinhos. E outra, os bonzinhos e os bonzinhos estão sendo levados à reencarnação. Dependendo da criação que eles têm, eles também podem ficar bem complicadinhos, mesmo sendo bonzinhos, tá? Mas é mais fácil depois de desconstruir, porque a essência boa já está ali. Né? A educação foi meio complicada, as amizades foram meio complicadas, porque eles podem ser desviados, mesmo sendo bonzinhos. Mas depois, para reeducar, é mais fácil, porque a essência boa está ali. Rapidinho você tira. A coisa boa está ali. Já está ali. Rapidinho você tira. Agora, quem já é complicado, aí... É complicado, porque se o cara já está no mal há muitos milênios, encarnação após encarnação, vocês acham que vai ser uma encarnação vai ser suficiente para ele mudar? Não vai. Vai. Aquilo ali demora um tempo. Encarnação mais uma, aí vai diminuindo o ódio, mais uma diminui mais um pouquinho, mais outra encarnação diminui mais um pouco. E Deus sabe disso, a espiritualidade sabe disso, que ele não vai mudar em uma encarnação. Porque o cara já está no ódio já está 100 encarnações já fazendo mal. 50. Você acha que naquele decide mudar, ele vai, mesmo ele decidindo, eu vou mudar, eu quero, ele ainda vai ter várias atitudes complicadas, recaídas. O negócio é lento, vai demorar. Por isso que é melhor não entrar nessa, por isso que é melhor ser bonzinho. Se você começar a ficar mal em uma, mal em outra, mal em outra, mal em outra, depois vai demorar para ser bonzinho. Vai demorar. Se acostumou a ser mal. Vocês acham que se um dragão se arrepender, milênios e milênios e milênios, centenas de milênios, você acha que se ele se arrepender, ele vai mudar na... Ah, essa encarnação aqui eu já mudei. Mas nada. Nada. Vai demorar mais não sei quantos milênios, não sei quantas centenas de reencarnações para melhorar. Então é melhor ser bom. E luta. Por isso que é melhor lutar para as tendências mais, contra as tendências mais. É melhor lutar contra. Porque senão fica complicado. Depois, no plano espiritual, tudo se intensifica. No plano espiritual, tudo se intensifica, é tudo mais intenso. Ó, vamos lá. Dois espíritos que se amam. Dois espíritos que se amam muito. Espíritos afins, tá? Vamos supor que é um casal. Espíritos afins. No plano espiritual tem relação sexual, tá? Sério? Tem. Tem. Tem relação sexual. Então, o que que acontece, gente? Esses dois que se amam vão para uma colônia ou para uma esfera ainda maior. Essa relação sexual que eles vão ter coloca a melhor relação sexual que você teve aqui, aqui na Terra no lixo. Pega aquela inesquecível, aquela que foi boa, beça, bota no chinelo. Lá é muito, muito, muito, muito mais prazeroso. Muito mais. E outra, quanto mais alta é a esfera, mais prazeroso é. Então, na colônia Nosso Lar já é muito prazeroso. Muito prazeroso. Numa esfera superior à colônia Nosso Lar, é mais prazeroso ainda. A alegria é muito maior. Né? Tem espírito, né, que depois que desencarna, ele tem que se trancar no quarto, ficar um mês, né, trancado no quarto, né? Matar saudade, porque eles vão perceber que quando eles estavam encarnados era bom, mas quando desencarna e está lá, o negócio é muito melhor. É, aí é tudo novo, né? Aí bota o não perturbe de um mês, trancado. Imagina duas almas gêmeas. Imagina duas almas gêmeas. Então é isso. É assim, então é melhor ser bonzinho, porque vai ser intenso no plano espiritual inferior, no umbral, e vai ser intenso também no superior. Só que no superior, quem está lá está numa frequência boa. Então só acontece coisa boa. Então vai ser tudo mais intenso para o lado bom, para o lado positivo. Aí é que vem quando os espíritos chegam e falam assim, olha, se você for para uma esfera superior quando desencarnar, muito alto, a alegria é tão imensa que você não consegue explicar em palavras. Realmente. Não é tudo mais intenso? Não é tudo mais intensificado? Então, a alegria lá, vocês acham que é como? Se o efeito da bebida, o vício da bebida não centuplica, e lá, dependendo da esfera, é mil vezes mais alegria. É melhor ir para lá, né? É por isso que tem gente muito evoluída, espírito muito evoluído, que quando reencarna em missão aqui, ele vem, ele pede, ele quer vir para ajudar e tal, mas quando ele está reencarnado aqui, ele se sente perdido. Ele quer voltar. Ele sente saudade de uma coisa que ele não lembra o que é, mas ele sente muita falta. Eu não lembro o que é, mas eu sinto uma falta, eu acho que eu estou no lugar errado, no lugar... Aí sente triste, fica triste, não sei o quê. Por quê? Porque ele veio de um lugar muito melhor. Aqui, para eles, é como se ele estivesse no inferno, gente. É muito ruim, é como se estivesse no abismo. Dependendo do nível evolutivo do espírito, encarnar aqui na Terra para eles é como se ele estivesse no abismo. É um sofrimento muito grande. Como se estivesse no abismo. Meu irmão, hoje, ficou uma coisa pendente, né? Independência. Por exemplo, eu tenho certeza que as pessoas, ao ouvir o vídeo, né, algumas pessoas, até nós mesmos aqui, podemos ficar em dúvida na pergunta. Não existe a gravidez, mesmo existindo o amor, né, o sexo, né, na espiritualidade. Você quer saber se existe gravidez lá? Isso. Não, não tem. Não tem a união de óvulos, espermatozoides, isso, gametas, para formar zigoto. Não tem isso. Não tem gravidez que nem aqui. A gravidez lá é feita de outra forma, que já foi explicado aqui. Pega o espírito e acopla ele magneticamente no útero da mulher desencarnada. Só que isso aí é feito com aqueles que se transformaram em ovoides, perderam um corpo astral. Eles podem adotar um ovoidezinho. E eles adotam. Muitos deles adotam. Aí já é outra coisa. Quando um casal é viciado em relações sexuais, o que acontece? O casal. Fiel e tudo mais. Sim. Tem que tomar cuidado, porque se não for por amor e é um vício, aí é vício. É mesmo vício. Sendo do canal, do casal. Mas é bem, bem menos pior, porque eles não estão se traindo, não é promíscuo. Entendeu? É com um casal que se ama e faz entre os dois. Mas tudo que é em excesso não é saudável. Até beber água em excesso não é saudável. Então vai ter alguma coisinha, mas é bem mais brando, porque ali não está tendo traição, não tem promiscuidade, mas é um vício, gente. É um vício. Tem que ser saudável. Vai ter relação sexual 10 vezes num dia? É complicado, né? Complicado. Ah, cai pra 3. Ah, tá bom. 3zinha tá bom por dia. 6, 7, 8, que isso? Pra que isso tudo? Todo dia? O dia não vai acabar, não. Tem amanhã também. Tem amanhã. Acorda de madrugada. Tô com vontade de fazer xixi, aí fico daquele jeito. 3 horas da manhã. É. Tô pronto. É, porque tem um cara que ele. Tem um cara que ele. Como é que eu vou falar? Peraí. Tem um cara que ele. Tem uns caras que não funcionam muito bem. Mas aí de madrugada ele sente vontade de urinar. É, comprime lá a próstata e tal. Aí a coisa funciona quando tá com vontade de urinar. Aí ele vai e fica. Acorda aí. Acorda. Aproveitar aqui com. Aproveitar aqui. Aproveitar, porque se eu fizer xixi, vai cair o negócio. Então eu não posso fazer xixi. Tô segurando aqui pra eu vambora. Entendeu? Então, gente, tem que ser saudável o negócio. Outra coisa, tem que ser feito com amor, né? Se são duas pessoas que se amam, não vai fazer igual animal, né? Claro, tu pode fazer de um jeito mais intenso, não tem problema, mas tem que lembrar que os dois se amam, né? Tem que lembrar isso. Os dois se amam, né? Quando a gente fala casal, e se for um casal de três? Se for um casal de três? Oi? Três pessoas que se amam e vivem juntas, é correto? Tu tá querendo me complicar, né? Tu tá querendo. Tu quer que o Pedro apanhe, né? Tu tá querendo que o Pedro. Eu vou armar uma arapuca pro Pedro. Pro Pedro vai começar a entrar. Aí vai começar a entrar um monte de coisa aí que tu sabe muito bem onde é que vai dar, né? Eu acho melhor não entrar nessa. Né? Eu acho melhor não entrar nessa. É casal. Casal pode ser homem com mulher, pode ser mulher com mulher, homem com homem. Não tem problema. Pode ser um homem com um travesti. Não tem problema. Dois espíritos que se amam, não importa o sexo. Não importa o sexo. São dois espíritos que se amam. Tá bom. Não, ele quer. Ele tá querendo complicar o Pedro, porque não vai ser hoje, né? Vai complicar o Pedro. Né? Melhor ficar só nisso. Deixa nisso. Deixa só nisso. Então, esse vídeo, ele é para curar as pessoas dos vícios e dos pensamentos e das emoções complicadas, gente. Porque isso traz muitos problemas, porque vocês estão no corpo físico. Aqui é mole, porque aqui tá tudo, ó, escondidinho, os pensamentos escondidinhos entre vocês, né? Porque os desencarnados. Quando desencarna, aí as coisas mudam de figura. Então é melhor treinar. Treina agora. Treina. O próprio Ramatiz fala que o cara tem que lutar aqui quando tá. Ah, mas tá difícil. É melhor ser difícil aqui. Porque o difícil lá, no plano espiritual, é 100 vezes mais difícil. Tá? Então você não tem saída. Ou você luta contra isso, ou quando. Porque a morte vai chegar, ou não vai. Ou quando você morrer, quando você desencarnar, o negócio lá vai ser muito mais feio. Luta aqui. O que você acha que o Pedro está fazendo uma reforma íntima imensa que ele luta contra um monte de coisa? A Sônia conhece, né? Sabe, a Sabrina sabe, a Cláudia sabe. Por quê? Porque ele sabe que se deixar para lá, lá vai ser complicado. Porque tem coisas que o Pedro adquiriu nesta encarnação. Mas fazia parte da programação que acontecesse. Porque Deus sabia que ele ia lutar contra e que ele tem condições de vencer os negócios. Condições grandes. Não são condições remotas. São condições grandes. Tá? Então, a mensagem é essa, vamos finalizar, já falamos tudo que precisávamos falar, tomara que ajude, né? E não distorça nada, ela está daquele jeito, porque tem vários espíritos que foram trazidos aqui para ouvir, viciados em álcool, em drogas e em cigarro, tá? E os espíritos estão aqui para assistir, porque não são só vocês e as pessoas do vídeo que estão assistindo, os desencarnados também estão assistindo. Tá bom? Muitos estão sendo preparados para a reencarnação e isso vai ficar gravado no campo mental deles. Quando eles reencarnarem, eles não vão lembrar, mas eles vão sentir, entendeu? Eles vão lembrar da palestra de uma forma diferente. Eles vão sentir. Olha como é que é o benefício da palestra, qual é? Como é que o negócio vai longe? Então vocês fiquem com Deus. Até mais.